O talento dos irmãos Elison e Juninho Pop, no maior sucesso do Pará, Super Pop, o Águia de Fogo. Sinta a pressão do Águia. Vai começar, galera! Mas antes, os eventos que a gente tem a anunciar pra galera da região. Dia 4 de maio, em Aurora do Pará. O show do Águia em Aurora, dia 4! Aí, galera, dia 18, na verdade, antes, logo na semana seguinte, o aniversário de Mãe do Rio. E sabe quem toca? Super Pop! Pop! Som! Aí, dia 18, em Ourém. Aniversário do vereador Quequinha. Anote na sua agenda e não perca, junto com toda a galera, esses grandes eventos que vem pela frente. Aí no dia 25, dia 25 de maio, o aniversário do seu amigão DJ Juninho. Juninho em Belém do Pará. E um dos artistas mais completos do Brasil. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Jerry Smith! Vai ser na Via Show em Belém do Pará. E eu queria convocar toda a galera presente pra dar esse abraço no Juninho, dia 25 de maio. Lá na Via Show! E agora, quem quer curtir o show do Pop Live, dá um grito! Quem quer Elison? E Juninho! Domingue-se no Juninho! Então autorizado, maninho! Autorizou! E ele chegou! Super Pop Live! Live. Senhoras e senhores, um mundo cheio de possibilidades, feito de mil realidades. Hoje é a vez de cada um de vocês. Entre em seus sonhos e escreva sua própria realidade. Vamos lá, galera! Super Pop Life. Nós somos todos loucos aqui. Nós somos todos loucos aqui. I'm glad you came to my world. Estou feliz por terem vindo ao meu mundo. Live. Nas próximas horas, vou tornar real todas as suas histórias. Elas inspiram seus sonhos a tornarem-se realidade. E claro, a tornar todos vocês parte dele. Bem-vindos ao Super Pop Live. Vamos botar pra sobrevoar! Vamos! Prepare-se! Vamos, meu águia subindo! Subindo! Graças pra tua família! Lá no Erituê! E agora, aquela bicada que só você sabe, meu águia. Dale, dale! Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Forte que vem do norte! Acendo o pavio! Se tem Nandinho, tem Tomix! Se tem Alisson, tem que ter Juninho! Opa! Primeiro chama essa galera que tá aqui por trás! A galera do Ninho! Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Galera que tá aqui na frente também! Alegria, energia pura! E bora começar, Alisson! Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, um back de um metro, um back de um metro, um metro, um metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, metro, o nosso pop! Mãozinha em cima, mãozinha em cima, mãozinha em cima! Explode! Acende! Acende tudo! Mais pólvora, mais pólvora, mais pólvora! Energia positiva, assim, ó. Quem é de Nitui aí? Quem é brasileiro aí, galera? Explode! Explode, explode o bagulho! É assim que eu gosto! Mais pólvora! Todo mundo gritando comigo, assim, ó. Tchá, tchá, hey! Tchá, tchá! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. São vocês que fazem o sucesso do pop. E doida tudo, bagulho, meu amor. Só quem tá feliz, só quem tá feliz. Só quem tá feliz nessa noite aqui. Só quem tá feliz, só quem tá feliz. Joga o bracinho pra cima, bracinho pra cima, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, Douglas, bracinho pra cima. Põe a mãozinha pra cima e grita. Camarote! pedindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô pedindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela não dava valor. Preferi o Zé Droguinha, não curti trabalhador. Alô, meu patrão, Baé! Um abraço pra você, Baé, meu amigo lá de São Miguel do Guará. Meu prefeito Antônio doido tá aqui, Alisson, no meio da galera. Tá mil grau. Quando vê os cara doido, meu parceiro Clevinho Leal também na assessoria aí. Alô, Tabaco, DJ Alisson, você sacudindo tudo, balançando tudo. É o nosso showman, o cara que toma o robô do Águia. DJ Alisson! Eita porra, caralho, novinha, filha da puta. Bora, primote! Joga esse bracinho lá em cima. Eu quero só a torcida do Flamengo, que o Flamengo hoje mandou o recado, o que veio fazer hoje no Brasileirão. Cadê a torcida do Mengão? Batendo na palminha. Torcida do Flamengo. E agora eu quero ver só a torcida do Paysandu, que também ganhou. E a torcida do Remo também ganhou. O Pará também! É o Dami Pop Live. Explode, Vitória! Esse tarde popular. Ela quer dar pabadian, ela quer dar pabadian. Alô, primo daí! Alô, primo Bolsi! Um abraço pra você já, alô, bebê! Ela quer dar pabadian, mas ela quer o seu fofeto. Ela quer o seu gostete. Ela quer o quê? Ela tá no pop live, vestida de supreme. Ela treme. E dia 25, na Metrópolis City Hall, via show! É o meu aniversário com o Jerry Smith! Deixa no batidão. Júnior Santorini, e vocês têm que aturar, pô. Explode o bagulho! Viaja, meu águia, girando! Tem que ter efeitos especiais, movimentos também. Super importante pra galera aí que tá tomando gelada. Pode pegar mais baldes aí no bar, porque a festa vai até 5 da manhã. Eu te amo, nunca vou te esquecer. Vem no pop. Quem som aqui, ó. Pop Live. Chora não, bebê. Não vou mais chorar, não vou mais sofrer. Hoje eu vou curtir o pop até o dia amanhecer. Pop Live. Não vou mais sofrer. Hoje eu vou curtir o pop até o dia amanhecer. Alô, Melody. Disseram que a festa vai até 5 da manhã. E quem é que tá fechado com o pop até 5 da manhã? Bota o bracinho pra cima, bota o bracinho pra cima. Quem foi que deixou a mulher em casa pra curtir o pop hoje, quem? E a mulher que deixou o cara em casa trancado pra curtir o pop? Quem? Quem? Quem? Mas só que a gente tem um compromisso. Chegar até 4, né? Depois das 4, eu tenho um papo pra vocês, ó. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? Segura no batidão, segura no batidão. Que o papo é o seguinte, você fala pra gata assim, ó. Amor, não teve como eu chegar um pouco mais cedo, porque o cara que tava tocando lá. Aí vocês dizem assim, ó. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E meu parceiro Romão, Romão lá de Mãe do Rio, empresário Bacurau também, o Charles Milmeiro, meu primo Thiago Garcia também. Alô, primo! Também tá aí! A moça Pioneiro de Amanideu! A culpa foi do pop de tocar isso aqui, ó. DJ Ellison. Tá de cara trancada e eu já sei porquê. Soube que era minha ex, mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora de perceber. O quê? Quando tem um passado, me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agir assim. Todo mundo tem um passado, deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Vem do seu lado aí, Alisson. Nosso amigo Bolo, o rei do peixe, meu irmão, alô Bolo, ele abraço especial pra você, o Chiquinho da GDP também tá aí, alô Chiquinho, chegue junto que você faz parte dessa história. Tá de cara trancada e eu já sei porquê, mudou quando soube que é a minha ex, mas meu parceiro Cachorrão Live, alô Cachorrão Live. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Gigi CDB e a sua primeira dama, alô Gigi. Estão apaixonados pelo pop. Obrigado, obrigado, obrigado. Fica aí nós dois, senão você vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agir assim. Todo mundo tem um passado. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola. Bigode infinito, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Agora senta-se. Senta danada, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga o bracinho pro céu. Um, dois, três, vai. Eu faço lá no meu barraco, já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Boto um colchão no chão e te fale, meu amigo. Boto um colchão no chão, boto um colchão no chão, boto um colchão no chão, boto um colchão no chão. Léo Júnior, alô meu parceiro Léo. Colchão no chão, boto um colchão no chão, boto um colchão no chão. A do Esporte 2008.net. E o Denis Araújo lá de Mãe do Rio, só esperando o Pop no aniversário de Mãe do Rio em maio, hein? É o Pop, hein, Denis? Nosso amigo Fábio Pop também de Paragominas. Dia 3 em Paragominas tem Pop. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Família Pânico de Barcarena e Foco Negro roubando a cena. O Fábio Pop e o seu grande amor, eles estão aí. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Hoje eu quero. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete chave. Tem que ser na mão. Chave, mete, chave, mete, chave, mete, chave, mete, chave, mete ficha. Chave, mete ficha. Bora, DJ Alisson, sacode, sacode, sacode. Acendo o pavio. Eu queria bem baixinho, Alisson, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Agora é o seguinte: quem não tem hora pra chegar em casa, joga as duas mãos pro céu, bate na palma da mão bem forte, bem mais alto que o Super Pop, que eu quero ouvir vocês. Assim, ó. Tchá, tchá, tchá, tchá. Não, mais alto, mais forte. Quem gosta dessa cidade, Jirituia, bota o bracinho pra cima. Bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, Alisson. Ei, o Pop é o Pop. Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. E assim, ó. Agora vejam só. E o bagulho virou. Juninho consagrado por ali, Juninho. Um abraço pra você, Maninho. Ítalo Podoski de São Miguel do Guamá, meu amigo Ítalo. Alô, Antônio Doido, São Miguel do Guamá, tá em peso. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. E agora? Agora vai sofrer na minha mão. Velho, se a gente não pode deixar de agradecer, eu desprezo e sou nossos familiares. Da nossa tia Lourdes Lima, aqui em Jirituia. Henrique, Paulo, Calado, Ricardo. Tia Lourdes Lima, Lourdes Lima. Viviane Batidão. E também Anchieta Lima. A gente não pode deixar de agradecer com carinho, mesmo eles não estando presentes, mas com certeza tem pessoas que conhecem eles. E amanhã, Girão, o Alice e Juninho não esqueceu vocês de jeito nenhum. Bora, Chororó! Bora, meu parceiro, tio Del, lá de São Miguel! Super Bruninho, o Magnata, o Henrique Playboy, o meu parceiro Mauro Faísta, o Iago Evolução! E o Juninho de Jirituia! Alô, Juninho! É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Alô, Tabaco! buraco! Acendo o pavio! É, foi que eu me joguei pro André. Bilga! Parado no bailão. No bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o beat a 150, o som é pop! Se seque, Patrick Lobo! Olha o Lobo aí, Tom Mixer! Foi de quatro, foi sentando e rebolando. Esse é o Lobo do Pop, é o Lobo do Pop! Parado no bailão. Meu amigo Anderson, da segurança especializada, lá de Paragominas, ao nosso lado do meio. Dia 3, Anderson, te prepara. Eu não quero tomando água, é só do uísque, papai. Alô, preto! Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, primo falsinho, dinheiro no bolso e time assim. Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de ver. Te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo no meu, te faço proposta. Quero ouvir. Toma. Quero ouvir. Toma. Quero ouvir. Toma. É o beat. Vai. É o Bart, não adianta. É o Bart, não adianta. E hoje? Hoje eu vou pro rolê. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha... Vai, Beatriz Lopes! Eu... Alô, Beatriz! E também o Breno e o Wellington de Goiânia! O que é que cê vai ficar? O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção. O Fábio Assunção. O Fábio Assunção. LG. E hoje. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, sua gostosa. Minha equipe ferro tá no cantinho ali. Hoje balançando. Eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma. Aqui do meu lado, meu amigo Boca. Disse Juninho, o padrinho do evento tá ali no camarote, junto com toda a sua equipe. Alô, Lúcio Assunção, cadê você, Lúcio? Obrigado, viu, Lúcio? Tá de aniversário também, a gente vai cantar parabéns. A culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tcheca. Tomo na pepeca. Tomo na pepeca. Essa aí é a galera com chuva, aniversário do Edson. A minha tcheca. Foi loucura! Tomo na pepeca. Tomo. Olha o Boca dando os ensaios aqui, ó. Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Vai, vem. É nesse vai e vem. vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. É nesse vai e vem. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da pé é o verdadeiro puteiro. Vamos pra onde? Vamos pra... Que tá tudo bom. Bigode fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela. Eu falei assim, então vem qualquer viu, Cris. Senta, senta, senta, senta danada, senta, senta danada. Vai no chão, senta, ai, senta, ai, senta, ai, senta, ai. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despedir. É o Dudu, rapaz! Minha cama, meu amigo Dudu! E o Denilson de São Miguel! E vem ali o Fábio Pop de Paragominas, a primeira dama dele! Ele tá com os seus grandes amores hoje! A esposa e o Super Pop! Deixa o Kevin com gosto de quero mais. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai. Joga pra cima! Eu quero ver essa aqui, ó! Morta! Segura então! Manda essa bazuca pra cá, meu irmão! Meu irmão! Explode! Thiago Garcia! É pop! Bora, Juninho, sacudir, brother! Everybody's going to the party, have a real good time. Endoida! Endoida! Endoida! Endoida, endoida, endoida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Endoida! Endoida! Endoida! Super Pop! É gás sem energia pura! Acenda o pavio! O Antônio doido não gosta de gelo, ele gosta de fogo! Acenda o pavio! Pega o teu balde! Pega o teu balde! Até 5 da manhã! Bora, batata! Chega chegando, chega chegando, chega chegando! Eu quero a torcida do Corinthians jogando o bracinho pra cima, a torcida do Corinthians! Chegou o mulherão da zorra que você respeita. Tá louca, tá solteira, tá pra onda. Poderosa, cheirosa, sabe o que quer. Ninguém segura essa metralhadora de mulher. Deixa ela passar maravilhosa. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Baixo, baixo, baixo. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Deixa ela passar, quero ouvir. Deixa ela passar maravilhosa. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é o pop. Abaixa, abaixa que é o pop, é o pop. Deixa o papo e deixa a menina bater o cabelo. Pra ela descer. É mais um barulho. Bora, Paulinho! Prepara, prepara. Bora lá que é sete. Abraço, amigo. Tá felizão da vida, ó. Abraço, amigo. Eu fico feliz quando meu amigo também tá feliz. Vai, garoto! Deixa o papo e deixa a menina bater, bater. Ela... Parceiro Juninho Galvão! Alô, Juninho! Deixa o papo e vem, garoto! A menina bater, bater. Ela... Pega o celular, pega o celular. Prepara, prepara, prepara, prepara. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Não briga com ele, não. Abraça, beija, faz qualquer coisa com ele. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Meu amigo Ike do Lava Jato, live do quilômetro 14. Ele é o Dadab do posto do quilômetro. Alô, Dadab! E também o Gateado Ferro e São Miguel do Guava. Jogar, então joga, dói, então joga, dói, então joga, dói, então joga, dói, então joga. É doido, galera. Joga o dedinho pro céu. Acende o isqueiro. Se não tiver o isqueiro, acende o celular. Acende o celular. Acende o isqueiro. Acende qualquer coisa. E canta assim, ó. Quero a torcida do papão jogando o bracinho pra cima, batendo na palma da mão. Vai, vai, bate na palma da mão. Torcida do papão, torcida do papão. Eu quero a torcida do leão batendo na palma da mão, na palma da mão. Só quem é campeão paraense. E bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, vai. Fala, Léo Júnior! Galera da Top Sport aí, Léo Júnior! Liberou total agora, mortadela! Cadê, cadê, cadê, cadê? Esse Alex é maluco! Vai, vai! Quem não deve nada pra ninguém, bota o braço pro céu! Sai do chão! Eu disse, mortadela, desenrola o filme! Y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente. ¡Ay, bolo, rey, no pese! Tamo junto, garoto. Um, dois. E a Maria? Galera, presente com a gente. Obrigado com carinho. E esse ano, aniversário de Mãe do Rio, até que enfim. Galera pediu. E quem toca? Super Pop! Alô, meu amigo Charles Pioneiro. E o primo Thiago Garcia. O empresário Bacu. Alô, prefeito. Doido Rabelo. O cara é doido também, meu irmão. Só quem ainda tá solteiro, bota o braço pro céu, só pra gente ter noção. E essa noite tem muita gente que tá solteira de verdade aí, começa a jogar pra um lado e pro outro aí. Mas não é preciso jogar a mãozinha não. Faz o seguinte, pegue uma gata que já tá quase na mão de você, abrace ela e dê um beijo e diga, só se ela tiver solteira. Só se ela tiver solteira. Olha, foi o Elis que pediu pra me te dar um beijo e te oferecer essa música, ó. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume. Bora, pra tabaco. Te mencionar. Cheguei mais cedo pra te ver. Abraça, beija. É agora, vai, papai. Vai pra cima, e tabaco! Atrasadinha, mas tava linda. Meu primo tabaco! Calor, mas meu coração gritou. Por cima. Primo daí, primo Valsinho. Quem vai na fé aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos lá. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. Meu amigo Rafael Pantoja, Vinícius Sampaio de São Domingos de Gabim. Alô, São Domingos, alô, digital. E daí que é nosso primeiro encontro. O Lourinho 3D, pipoca. Esse moleque firme de águas lindas. Quebras. Chega pra resenha, ferrugem. Você conquistou apenas meu sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor teus braços. Quero você do meu lado em... Pra cantar, pra viajar. Será que amar é pecado? Será que... Só quem é diretor? Me fez louco de amor. Você me ensinou. É o Madison Pop. Alô, Madison! Olha nós dois assim de coxinha, ó. Não tô me reconhecendo. Pode crer. Tô em casa em pleno feriado. E aí, preto? Até o garçom se... Primo daí, Valci, Choke, toda essa galera, hein, meu irmão? É que agora só penso em você. Não é que eu esteja... É o Léo ou o Lucas Martins que tá ali, hein? Tô falando sério. É o meu grandalhão, Léo Lucas Martins! Se quiser, eu quero. Dormir de gosto. Venha pra cá, papai! Tá em festa, Deus me livre. Mas quem me dera, posta foto junto. Todo mundo convidado, dia 25, hein, gente? Jerry Smith e Super Pop em Belém do Pará. Pressa, meu aniversário, quero ver vocês. Espera. Eu tô com pressa, Jerry Smith. Se vier, meu coração te espera. Vem, vem, vem, vem. Você morava no meu coração. E o tempo todo a chave estava em suas mãos. Eita, pá. Pra entrar e sair quando quiser. E fazer o que der e vier. Como é que você faz isso, Hélio? Você foi despejada do meu coração. Se uma rapariga levanta a mão. Você a maior, a pior rapariga. Você foi na minha vida a pior. Quem é nordestino? Matheus Louredo. Fala, Matheus Louredo. Puxa de avião, puxa de avião. Bora! J Line. E fazer o que der e vier. Você vai dispensar da vida. Eita, Wagner. E vai morar no beco da decepção. Você. Gerson Brasil. Irmão do Top DJ Boga do aniversariante. Alô, Gerson! Simbora, iluminador! Brasil! Brasil! Para suas na minha vida. E a Milena do Tapanã. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você. Eu só quero é você. Eu só quero é você. Alisson, DJ Alisson. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você. DJ Alisson. DJ. Sei porquê. Obrigado pela nossa equipe. Toda a nossa equipe que chega cedo sempre. Prepara todo o show. Todo show. Eu venho da roça. Tudo funcionando perfeitamente. Parabéns, obrigado mesmo. Por isso que o pop é o pop, graças a vocês também. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é do... Bora, primo Thiago! Do Rio vai estremecer no aniversário! Você, você era você, sabe por quê? Grita, meu agarra! Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor. É o doido que tá lá, meu irmão! Eu sou fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você. Eu só quero é você. Eu só quero é você. É o Águia de Fogo.